show. Bosque X, 5-4, Tango Durango. Como eu disse, Papa Tango Lima Kilo Bravo, o ajuste 9012, vou na proa da rotatória e chame no ideal desse final. Para 1.500 pés de Lima Kilo Bravo. Fecha no 2 e o mais 3 está autorizado, chame para o TAC. 1-0 grau, 5 nós. May I repeat the frequency? Kilo Alpha Yankee. Clear to vacate the frequency. Good night. Thank you, Hotel Zulia. Até a porta, tráfego autorizando a linha de manter o nosso site. Afirma, linha Endecola 1-0, vento do 60 graus, 5-9. O decolou aos 2100, controle 120 de cima 8. Controle 208, Chanel 6201, boa noite. Controle Guarão 4, acesse, procedimento Guarão. Controle Salvador, Chanel 6201, boa noite. Oi, Chanel 6201, contato radar, supra nível 360, autorizado letal. Muito obrigado, senhor Lenda, presente do 360, Chanel 6201. Parceria 2231 na remota do 2, está autorizado, chame pro TAC. Fala, TAC, Lajou 2712, 63 a moto, 4 horas, alternando em Salvador. Gente, aguarde pro TAC, Lajou 2712. Aguarda, 2712. Residência até autorizando a decolagem para o nosso teste, vento 150 graus, 4 nós. Estabilizado, Senar 61 no 43. 61-43, completa final e chame a torre 118-95. 895, 61-43. Liberal, Terra, DWS, só informando o acelerador do chefe de motor. Obrigado, boa noite. Da 7038 no meia, 211 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Boa noite, Tané, 6143, estabilizando a final de 5 milhas. 6143, continua a aproximação, aguardando a autorização. Prosseguindo. 1-0 com 1012, TAM 3-2. Azul 2712, segue aeronave da TAM, via NG Alpha, no ponto de Veradão 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 2. 6143, livre pouso, pista na 0, vento na 6, 0 graus, 5 nós. Livre pouso na 0, 6143. Salvador, passando 2-1, para o TAC, 7331, Brasil. 2-2-3-1, livre TAC, estágio principal, Índia, ponto de espera, correndo no 895, ajuste no 0-2. Tarde principal, taxa Índia, já próxima a postera. Oi, Salvador, boa noite, azul 2712, aproximando o ponto de espera. 2712, mantenha o ponto de espera, aguarde. Alô, Salvador, boa noite, né? 6143. 6143, segue Alfa Chimenez da Juliette. Alfa Chimenez, semana, 6143. Tchau, Juliette Hotel, decolou 06, controle 120, decimal 8. 1-208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Hotel, Juliette Hotel. Bom, meu hotel, Juliette Hotel, está em contato radar, vou para o nível 360 na saída Arbon, autorizado direto telefone. Autorizado direto 360 da presente Elefa, total, meu hotel, Juliette Hotel. Para 1-4, completa final do procedimento e chame a torre Salvador, 118-95. Salvador, 1895, Guarano 4. Confira, por gentileza. É o Guará 1-4, na final do ano. Guará 1-4, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, Guará 1-4. 62011, chama do Recife, na frequência 1251 e alternado 133, decimal 25. Qual foi a primária, por gentileza, para o 6201? 1251. 251, chama 6201. Controle Salvador, está 3297. 3297, prossiga. Vou chamar o controle, obrigado. Deixe 1895. A torre. Controle Salvador, está 3297, decolado, saída da EL. 3897, contato radar, suba para o nível 320, autorizado Leda. 320 Leda, tá 3897. 12591, está agora 2 milhas para Coral, serviço radar encerrado, e chame Ilha na frequência 1201. Ilha 1201, abraço. Suplício 0, 150 graus, 149, 73. 360, todo? 360, copia. Salvador Vitória, 360 autorizado, via Amplios 50. Decola da pista no zero, primeira curva à direita. Saída da EL, Leda, Bidev. 1208, controle, 5021 no transponder. Bom, no 645, 360 Vitória autorizado, na Pereira 50. Pista 10, curva à direita da EL, Leda, Bidev. 1208, 5021. Goiânia, chame para o pushback acionamento. Tá pronto, pushback acionamento na 02. 02, tá livre, chame pro táxi. Tá livre, obrigado. Dois sete no dois, ali mantém o nozé. 2712, ali mantém. 4 no solo, aos 1-1, libra à direita, prossegue via Alfa. Reporta na Delta para o cruzamento, para ingressar por parte de autoridade. Boa noite, eu passando Lima Quilo Bravo. Boa noite, Lima Quilo Bravo, continua a aproximação, reporte final, curta final da onda 7. Bravo. Azul 27, 12, tem livre decolagem da onda 0, vento 150 graus com 4 nós. Tem decolagem, Azul 27, 12. Dois, três, um, na linha, mantenha no zero. Guará 1-4, ingressa via pista até o fato de autoridades atendendo ao sinalizador, reporte livrando no zero. Pista, reportado. Lima Quilo Bravo está em contato visual. Tem livre pouso no 7, venta de 1,50 graus com 4 nós. Quilo Bravo. Sete no 2, da Azul, decolou no 3, controle no 20, decimal 8. 208, graça, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. Azul 2712. Boa noite, contato radar, subiu para o nível 190 na saída Conde. Ok, subiu no 190, saída Conde, 2712. Salvador, voo 1705, formação Romeu. Voo 1705, acionei identificação, chegada bom, pista para 4 mil pés com ajuste no 0 no 3. Identificou, chegada bom, desce para 4 mil, 190 no 3, voo 1705. 5, na borda 128, 12:57, alternativa Galeão. Então, pista para o nível 050 na chegada Mário, o ajuste no 0 no 3. Romeu Hotel, Juliette Hotel, chega agora Recife, na frequência 1288 e alterna 1353. 288, 1253. Secundária 135, decimal 3. 2231, decolou agora o 05, controle no 20, decimal 8. 208, passaria 2231. 2 Salvador, boa noite, Goro 645, no ponte espera, dá no 0, pronto. Salvador, boa noite, passaria 2231. Passaria de 2231, contato radar, saída Momo, suba para o nível 160, sem restrições. 160, sem restrições, 2231. Quilo Bravo no solo, autonomia, prossegue parte 5, estação na frequência livre. Gente. Oito, chame Recife na frequência 1251 e alterna 1-3325. Gente, chamada Recife, K3, 897, boa noite. Salvador, passaria 2231. Liga. Possibilidade de voar a Lapa, ou coordenar Lapa, ou Barreiras, 2231. Passarei do 2231, inicialmente vou direto para o VATAP e aguarde a coordenação com ele. VATAP não aguardo, grato, 2231. 45 tem livre decolagem da 0, vento 950 graus, com quadro 9. Está bem, decolagem autorizada agora na minha quartina. Venha 45, decolou os 19, controle no 20, decimal 8. 208 com 645. Controle Salvador com 645. 1645, boa noite, contato radar. Vou para o nível 360, autorizado Leida. 360, direto Leida, com 645. Ou 9705, a número 1 na aproximação, desça para 2 mil pés, voe direto turno, ajuste padrão, informe no localizador. 2 mil, ajuste padrão, voando zona, Samarino Lost, ou 301. Olá, Salvador, muito boa noite, eu vou... 1099, cliente da Romeu, Sunny Gate 9, para confirme, se for gente mesmo saída prevista. Confirme, aerovia. Alpes Zulu 21. Saída Arbor. Arbor, graças. Santo Alef. Afirma, Arbor, Alef. Graças, tá. Passarei 2231 no controle. 2231, prossiga. Fixe o seu código transponder para 5120 e autorizado direto barreira. 5120, direto barreira, grato 2231. Voo 705, informe sua indicada. 705 está com 2409. Já tem condição de manter até Duna o Voo 705? Afirmo. Até Duna, informe para redução o Voo 705. Informarei. Conforme o Serra Tango Delta, confirme a sua indicada? 200. Desça para 3 mil pés em Serra Tango Delta ou ajuste no 0 no 3? 3 mil no 0 no 3. Ou 1645, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, vou mesmo assim. Voo 705, só vou direto para o marcador externo para interceptar o final do ILS, Voo 705. 705, ciente. O meu Serra Tango Delta está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, informe no localizador, vai seguir tráfego Boeing 737-300, 10 milhas à sua frente. Boeing 737-300, 2 mil, retornará no lado. Visual com a cabeceira 10, passa a torre, P05. Guarda a transferência, Gol 705. Autorizado o ONU 480, conforme a rota do plano, decola Delta 0, conseguindo a curva direita no perfil Airbus, gestão evento. O transporte 5034, ponto de vista aí da ONU 3018, informa que não cumpre a restrição de 110 ambientes de gente, cumpra inferior o azul 27 do ONU. Eu vou receber questionamento no parte 3. Voo 705, agora passando externo, completa final, chame a torre Salvador, 1-1895 e tambor polo. 895, boa. Torre, boa noite, Voo 1705, final da 10, baixar travado. Voo 705, tem contato visual, tem livre pouso no 0, cantando 50 graus com 4 horas. Livre pouso na 10, Gol 1705. Sinalizador, o Serra Tango Delta. Tango Delta completa final, chama a Salvador, 118.95 e Tango Pouso. 295 para Guarulhos. 259 para Guarulhos, 360 copia? Aperto. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via pessoa 110. Decolada 110, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5015 transponder. Autorizado Guarulhos, 2360, meu perfil 1-0, decolada pista 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 208 controle, 5015 transponder do Ocean Air 62. Correto, chame para pushback acionamento. Continua a aproximação, aguardando que está livre, se é a Tango Delta. O 2712 está agora a 10 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Chame Recife agora na frequência, chame Aracaju agora na frequência 120.3. Gente, vai falar com Aracaju 203. Obrigado, boa noite. Tango Delta, sem livre, pouso no zero, vento no 60 graus com 5 nós. Esse pouso, será Tango Delta. Após o pouso com o simpático, você prossegue? Acho que 5. Quente. Beleza, vai chamar o 278. O 2712, chame Recife agora, frequência 1288, alterna 135.3. O passageiro 2231, chame Recife agora, frequência 1288, alterna 135.3. 1288, 353, passageiro. Trafo, boa noite, ataque 3, vamos ataque. 3197, prossiga. Tá, por gentileza. Fale prevista hoje para November 857. Sael Leda Irumi. Sael Leda Irumi, obrigado. Cat 05, Juliette, botão 2. Graças a Juliette, botão 2, mano, até para o tempo. Tango Delta no Solos 34, livre direito no 211. Direito no 211, Serra Tango Delta. Papá Romeu, Serra Tango Delta, segue via Alfa, Juliette, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame o controle, questão, a torre em 1895. Papá Romeu, Serra Tango Delta. Alfa, Juliette, Tatuano, Lima, Mike, quando na Quebec, chama a torre, 1895, Serra Tango Delta. para táxi azul 781-9CV4-5, automaticamente 4-20, até em Salvador. Vem PLB e alternativa. PLB 4-5, automaticamente 4-20, até em Salvador. Autorizado táxi via Ninja e Alfa no Ponte Feira da Almo 0, Torre 1 do 1895. Atente a, o Mike Uniforme 2, ingressando agora na Juliette, o azul 2781. Sim, autorizado com o mesmo, está autorizado via Ninja e Alfa, contra o Ponte Feira 1245, azul 2781. Tango Delta, está autorizado o cruzamento da 7 até o Pátio 5 de Oceana para mais deles. Salvador, muito boa noite, azul 2781, espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar no 0, vento no 30 graus, com 4 nós, 2781. Certo, autorizado a alinhar e decolar, azul 2781. Saturno, decolou 4-1, controle no 20, decimal 8. Controle no 20, decimal 8, no 27 do ângulo. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 27, 8-1, decolou no 27. Azul 2781, boa noite, contato radar, vou para o nível 180, autorizado Elefara presente. 180, na planilha Elefara presente, Azul 2781. Azul 2781, está livre das restrições da saída. Sim, está livre das restrições da saída, Azul 2781. Salvador 3197, pista Romeu. Rodrigo 197 pro Galeão, cross 4. Positivo. Rodrigo 197, Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota. Decolda 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Lumi. 1208 controle, 5041 no transponder. Autorizado Galeão, 360, conforme rota, subindo a aerovia, pela B857. Decolo da 10, voa direita, na saída da El, Leda, voa Irumi. Aciona 5041, controle 1208, da 3197. Correto, chama para o pushback, acionamento. Positivo. 6259 para pushback, estacionamento gate 07. 07 está autorizado, chame para o táxi. Fala, Manu. Desculpa. Para o táxi Oceaner 6259, com 160 a bordo, alterna Galeão, 4h20 da zona. Galeão 6259, segue táxi VNG Alfa no ponte de pedra da 10, torre em 1895, QNH 1093. Táxi de Alfa, ponto pronto, ponte de pedra de 1895, Oceaner 6259, 1093. Pushback acionamento para 3197. Pode a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, está livre o pushback no 3, chama para o Após a aeronave da Bianca, está autorizado chamar o taxista 3197. Salvador. Prossiga, 2781. Chame Recife, frequência 1288, alterno 353. Chete, Recife 1288, 1353, o azul 2781. Salvador, boa noite, Oxina 6259, pronto, ponto, quero que a terceira 1-0. 6259, a linha decola no 0, ventando a 50 graus com 4 nós. A linha e decola, que a terceira 1-0, Oxina 6259. Decolou 57, controle no 208. 208, Oxina 6259. Controle Salvador, boa noite, Oxina 6259.